Desde o ventre materno, somos modelados pelos serial killers do topo da pirâmide para viver a infância em situação de risco, acompanhada da subnutrição, da negligência estatal e da desestruturação familiar. Desde o ventre materno, somos modelados pelos assassinos sociais para viver a adolescência abaixo da linha da indigência, regado a abandono, pólvora, armas de grosso calibre, tortura policial, tabaco, bebida alcoólica, maconha, crack, cocaína e medidas socioeducativas. Desde o ventre materno, somos modelados pela playboyzada tirânica para viver a fase adulta marcada pela mendicância, pelos salários estratégicos, pelas matrículas prisionais e as depressões em consequência das perdas violentas. Dia após dia em nosso desenvolvimento, vamos sendo programados através da educação, da política, da indústria de consumo e dos meios de comunicação para sermos os robôs que aceitam com naturalidade a violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição Federal, das leis de execuções penais e da Declaração dos Direitos Humanos. Vamos sendo programados para sermos as cobaias que não pensam de forma independente, que só expressam opiniões e desejos pré-fabricados por inimigos. O milésimo após o nascimento no Vale da Segregação, nosso status de ser humano é reduzido à condição de produto descartável com prazo de validade de 15 a 24 anos. Nos confeccionam para atender as expectativas do escravizador, para repassar sua 99, para empunhar suas .30, para encerar suas McLaren, para matar ou morrer pela marca esportiva que explora e discrimina o nosso próprio povo, para sorrir diante da programação televisiva racista e genocida, para transformar iguais e rivais e converter comunidades pobres em praças de guerra. Quanto mais sangue, mais audiência pra televisão, mais filhos da puta eleitos, mais dinheiro pra indústria do medo, pra indústria funerária, mais lucro pra medicina de guerra exercida nos hospitais públicos, mais unidades carcerárias inauguradas, mais lote de armas e viaturas entregues, mais abono salarial pra PM, pra civil, pra delegado, mais bens e propriedades pra advogado, promotor e juiz. Quanto mais desinformação, menos motivos pra revolta, mais conformismo com a favelização, com a miséria epidêmica, com as migalhas do assistencialismo, com o aprisionamento em massa da população carente, com as cracolândias, com os esquadrões da morte da polícia, com o modelo governamental de pacificação que produz anualmente a cifra de quase 60 mil atestados de óbito. Os vereditos parciais não são por acaso. Os enterros coletivos na periferia não são por acaso. Os analfabetos funcionais não são por acaso. As crianças soldado não são por acaso. As crianças prostituídas não são por acaso. A concentração de renda não é por acaso. A política em prol de financiadores de campanha não é por acaso. Cada pormenor hediondo do nosso massacre foi previamente, milimetricamente arquitetado pelos carniceiros de elite, pelos carniceiros descerebrados que, no lugar de investir numa sociedade justa e igualitária, preferem vegetar em casulos de ignorância vigiados 24 horas por dia. Preferem definhar atrás de escoltas de guardas empresariais e estupidamente desfrutar de uma segurança ilusória com o rabo repleto de chips subcutâneos antissequestros. Podemos incendiar ônibus, mandar o comércio abaixar as portas, fazer rebeliões em presídios, fazer passeatas contra o Estado genocida e até metralhar gambés em retaliação às chacinas diárias promovidas por policiais de toca ninja, que mesmo assim a produção em série das nossas lágrimas jamais será cessada. Enquanto o favelado não enxergar a maquinação burguesa que moe impiedosamente a carne dos excluídos, homens e mulheres serão asfixiados no transporte de presos, corpos continuarão amontoados nas gavetas de rabecões, mortes seguirão empilhados em quintais de institutos médico-legais, pessoas devido à quantidade de melanina e condição social ainda terão seus nomes escritos em autos de resistência fúnebres. Enquanto o favelado não acordar da hipnose da classe dominante e passar a odiar seus algozes e a cobrar aquilo que é seu por direito, continuaremos sendo a matéria-prima da mais produtiva estatal. Continuaremos sendo a matéria-prima da fantástica fábrica de cadáver.